Raiz de saudade, ela veio de São Pinha. Lembro só essa parte, as legendas são minhas. Você é sócia da mulher da minha vida. Oi, vida, nós já fudemos até outra vida. Uma saudade de você, amor. Uma saudade de você. Ela olhou pra mim e então sorriu. Naquele instante a vida para mim se abriu. Tudo em nós dois sempre foi tão igual. Nossa paixão sempre foi fora do normal. Como aconteceu, não sei dizer. O amor entrou e minha vida se refez. Sem perguntas, só silêncio, nada de respostas. O amor pintou em mim, diverso em prosa. Você tem lágrimas na voz, amor. Você tem lágrimas, lágrimas, lágrimas. Calma, garoto, ouve aí. Aqui sonho só termino se Deus quer assim. Sinto-me magnetizado na pira, igual o garoto que se esforça com pipa, que corre pra empinar, não vê cacos no chão, buracos nem sapos na má intenção. Não escuto nada, por mais que até grite, logo perca a fala, postura, apetite. Sei, não sou perfeição, mas talvez a perfeição é só em Marte ou Plutão. Mas quando a vejo, a magia que exala é como valsa em noites de gala. Cara e disse nossa, blá, nem dou bola. Te busco no trabalho, na saída da escola. Agora me ignora, mesmo sabendo que sonha comigo e relembra os momentos. Ai, de saudade, ela veio de sombrinha. Lembra só essa parte, as legendas são minhas. Você é sócia da mulher da minha vida. Oi, vida, nós já fudemos até outra vida. Mas de repente, alguma coisa mudou. Ela olhou pra mim, triste ficou. Quando decidi que era melhor dar um tempo. Já tô cansado de viver no sofrimento. Não sei o que acontece, nem o que fiz de errado. Tudo que eu queria era ser seu namorado. Andar com você de mãos dadas pela rua. Ou à noite numa praça vendo a luz da lua. Falar coisas bonitas baixinho no seu ouvido. Falar do meu amor e do que eu sinto. Gata de verdade, eu sou louco por você. Enfrentaria o mundo inteiro, acredite, pode ser. Ai, de saudade, ela veio de Lembra só essa parte, as legendas são minhas. Você é sócia da mulher da minha vida. Oi, vida, nós já fudemos até outra vida. Uma saudade de você, amor. Uma saudade de você, você. Ela vem de sombria. Lembra só essa parte, as legendas são minhas. Você é sócia da mulher. Yeah.